Fecheiro 38, página 335. Um dia, Richard estava dentro de água quando Stephen Donovan voltava num barco alugado. Não conseguira nadar. Logo que largara a escada, começara a afundar-se. Com o barco a chegar, teve de sair dali, coisa que não o preocupou quando viu quem estava à proa. Richard, seu idiota, há tubarões neste porto, exclamou Donovan, subindo para o convés. Se fosse a ti, deixava-me disso. Duvido muito que um tubarão se encantasse da minha magreza, com tudo o que o porto do rio lhe pode oferecer, disse Richard a sorrir. Estou a tentar aprender a nadar, mas até aqui sou um falhanço total. Os olhos de Donovan brilharam. Para que, se o Alexander se afundar no Atlântico, no meio de ondas gigantescas, pudesses nadar até a África? Não te preocupes, o Alexander tem um bom costado e está em forma, apesar da idade. Podias voltá-lo ao contrário para que ficasse com os mastros para baixo ou atirá-lo para o mar, alteroso, que nunca se afundaria. Não. É para que, quando chegarmos a Botany Bay e os baldes forem escassos, eu possa pelo menos tomar banho na água do mar sem ser preciso preocupar-me por poder ver-me em dificuldades. Podem existir lá lagos e rios, mas Sir Joseph Banks não os menciona. Afirma até que a água doce é extremamente escassa, que há apenas alguns pequenos ribeiros. Compreendo. Olha ali para o cão Wallace. E apontou para o sítio onde Scott Sterrier, do Tenente Sherp, tentava chegar ao navio acompanhando o barco alugado, encorajado pelas gargalhadas do dono. O que tem Wallace? Vê como nada. Da próxima vez que deixas as escadas para enfrentar os tubarões, finge que tens quatro patas e não duas. Deita-te barriga para baixo, põe a cabeça fora d'água e mexe os quatro membros como as patas de um pato. Depois, hás de nadar, Richard, continuou Donovan, atirando uma moeda de prata a um negro sorridente que lhe colocava um monte de embrulhos na coberta. Depois de imitares o Wallace, com as suas quatro patas, conseguirás facilmente sulcar a água, flutuar e todos os outros artifícios e prazeres da natação. Johnny Powers sabe nadar e, mesmo assim, ainda está connosco. Gostaria de saber se ele teria voltado tão manso de Tenerife depois de saber o que eu descobri hoje. Curioso. Richard inclinou a cabeça e acenou. Diga-me. A frota saiu de Portsmouth com as munições que os fuzileiros tinham nas bolsas e nem mais um grão de pólvora ou um projétil. Está a brincar? Não, não estou. Donovan começou a rir, abanando a cabeça. Estás a ver como a expedição foi bem organizada? Esqueceram-se de fornecer as munições. Valha-me Deus! Apenas descobri isto porque Sua Excelência, o Governador Philip, conseguiu comprar 10.000 cartuchos aqui no Rio. Quer dizer que não poderiam ter contido um motim grave em nenhum dos navios? Bem vi o cuidado com que os fuzileiros do nosso Alexander cuidam das suas. Parece que nada valem. O Sr. Donovan lançou a Richard um olhar perspicaz, abriu a boca como que para dizer alguma coisa, mudou de ideias e acocorou-se junto aos embrulhos. Tens aqui umas coisas. Amanhã vou buscar mais. Ouvi também falar da navegação. Amontoou os embrulhos nos braços de Richard. Óleo de alcatrão, um unguento de uma mulher tão velha e feia que tem mesmo de dar resultado, mais uma casca em pó que ela jurou poder curar as febres, uma garrafa de láudano para o caso de se espalhar a disenteria no rio. Os cirurgiões suspeitam dele. Mas o Tenente King é entusiasta. Muitos trapos bons e umas camisas de algodão a que não consegui resistir. Fiquei com umas para mim e lembrei-me de ti. Em frescura e conforto, o algodão não tem igual. Malte é que quase não se encontra. Os malditos cirurgiões chegaram primeiro aos armazéns. Mas põe a secar ao sol as cascas das laranjas e dos limões e mastiga-as. Os marinheiros dizem que previne o escorbuto. Richard olhou Donovan com afeto e gratidão, e este sabia que era apenas isso que a expressão do amigo refletia: amizade. que era um sentimento pelo que valeria a pena morrer quando se tratava daquele homem que tinha certamente amado, mas não estava disposto a fazê-lo de novo. Quem teria perdido? Que se teria passado? Não fora certamente a mulher que lhe abrira as portas de um paraíso sexual e que, pela expressão do seu rosto, o tinha revoltado. Nem fora uma mulher qualquer, nem um homem. Um dia disse para consigo: hei de ouvir a tua história, Richard Morgan. Na manhã seguinte, quando ia a sair do navio, encontrou-o à sua espera, junto à escada. Mais outro favor? Perguntou, desejoso de o comprazer. Não, este tenho de pagar. Richard apontou para o convés e inclinou-se como se alguma coisa lá o interessasse. Donovan curvou-se também e ninguém viu as 7 moedas de ouro mudarem de mão. Que queres? Com isto poderias comprar um topázio do tamanho de uma lima, ou então uma ametista, quase do mesmo tamanho. Preciso da maior quantidade possível de pó de esmeril e de cola de peixe, muito forte, disse Richard. Com os lábios levemente entreabertos, Donovan olhou-o. Pó de esmeril, cola de peixe, mas para que diabo? Possivelmente podê-la ia comprar no Cabo da Boa Esperança, mas creio que lá os preços são proibitivos. O Rio de Janeiro parece um sítio muito mais barato, sugeriu Richard. Não respondeste à minha pergunta. És um homem misterioso, meu amigo. Diz-me, ou então não te compro nada. Compre sim, disse Richard, esboçando um enorme sorriso. Mas não me importo lhe dizer. Lançou os olhos sobre a baía, até aos montes, a norte, cobertos de selva. Passei muito tempo desta interminável viagem interrogando-me sobre o que hei de fazer quando finalmente chegarmos a Botany Bay. Há poucos homens preparados entre os condenados. Estamos sempre a ouvir falar os oficiais dos fuzileiros, principalmente depois da chegada ao Rio e com tantas visitas que recebemos. O pequeno tenente, Ralph Clark, nunca se cala. Porém, por vezes, os nossos ouvidos escutam alguma coisa de útil por entre as suas queixas acerca dos bêbados, do tombadilho, do friendship e os gemidos saudosos pela mulher e pelo filho. Richard respirou fundo. Mas não se trata dos segundos tenentes da Marinha. Voltando ao que eu estava a dizer, há poucos homens preparados entre os condenados. Eu sei fazer algumas coisas e certamente poderei aproveitar uma delas. Imagino que terão de ser derrubadas muitas árvores e teremos de serrar muita madeira. Eu sei afiar serras. Mais importante, sei colocar-lhes os dentes, que é de longe uma arte mais rara. Pode ser que o meu primo James tenha conseguido enfiar a minha caixa de ferramentas, algures, dentro deste navio, mas se calhar não. Nesse caso, não posso passar sem pó de esmeril e cola. Imagino que a frota tenha limas, mas está tão sofrivelmente fornecida de ferramentas como de mantimentos, e de certo ninguém pensou em pó de esmeril e em cola de peixe. As notícias que me deu acerca das munições para os mosquetes não me deixaram muito descansado. Que esperará que façamos se os índios de Nova Gales do Sul forem tão ferozes como os Mohawks e nos cercarem? Boa pergunta, proferiu solenemente Stephen Donovan. Que fazes tu com pó de esmeril e cola de peixe, Richard? Faço papel de esmeril e limas. Precisarás de limas vulgares, se a frota não as tiver trazido? Sim, mas esse é o dinheiro de que posso dispor. E não quero aproveitar mais da sua generosidade. Tenho esperança de encontrar as minhas ferramentas. Conseguir informações de ti é como espremer uma pedra, disse a sorrir o Sr. Donovan. Mas estou a adiantar-me. Um dia saberei tudo. Não é nada que valha a pena, mas agradeço-lhe. Oh, Richard, eu é que estou em dívida para contigo. Se não tivesse de andar por todo lado em busca dos teus medicamentos, nunca teria descoberto o fascínio das vistas do rio. Tal como Johnstone e Sherp, ter-me-ia ficado pelas cafetarias, pelos traseiros pegajosos, pelo rum e vinho do Porto, e pela adulação aos oficiais portugueses, na esperança de receber preciosas lembranças. E lá foi, escada abaixo, assobiando alegremente, com o fácil descuido de quem já repetiu aquele ato milhares de vezes. No último domingo passado no Rio, o reverendo Richard Johnson, capelão da expedição, e conhecido pelas suas ideias suavemente metodistas da Igreja Anglicana muito baixa, fez o seu sermão e realizou o serviço religioso a bordo do Alexander, acompanhado pelos sinos das igrejas católicas que repicavam por toda a cidade. Os convéses estavam a ser limpos, sinal seguro de que a partida estava iminente. Nota: a Baixa Igreja Anglicana privilegia a fé e o estudo da Bíblia, enquanto a Alta dá grande importância às cerimónias, aproximando-se da Igreja Católica. Fim de nota. Começaram a tratar da largada dos 11 navios do atarefado porto da ilha do Rio de Janeiro no dia 4 de setembro, tendo o trabalho ficado completo no dia 5, depois de um mês de laranjas e fogos de artifício. O Forte Santa Cruz e o Sírios excederam-se nas salvas de 21 tiros de canhão. Já tinha sido instituído o racionamento da água para 3 quartilhos por dia, talvez sinal de que o governador concordava com os cirurgiões acerca da qualidade da água do rio. Ao cair da noite, já não se via terra. A frota começava a percorrer a sua rota para o Oriente, aguardando que as 3.300 milhas terrestres, até ao Cabo da Boa Esperança, se fizesse rapidamente. A partir dali, teriam de navegar para o Oriente e para Sul, nos mares, dos quais já havia cartas até ao Cabo, mas que não eram muito povoados. Até então tinham encontrado um ou outro navio mercante português, mas depois não se cruzariam com mais nenhum, até se aproximarem do Cabo e da rota das Índias Orientais. Richard tinha reposto as suas reservas, mais pó de esmeril, cola e algumas limas de boa qualidade. Mas a sua preocupação principal eram os filtros, dos quais tinha ainda 2 pedras sobressalentes, mas os seus 5 amigos não tinham nenhuma. Se o primo James farmacêutico tivesse razão, estariam próximo do fim da sua validade. Assim, com a ajuda do Sr. Donovan, fez um cesto de corda e meteu uma das pedras no mar, rezando para que os tubarões não se interessassem por ela. Um destes animais apreciara as calças de um oficial dos fuzileiros que estavam dentro de água atrás do barco para tirar as nódoas. O tubarão partira a linha ao meio, engolira as calças e vomitara-as, enojado. O mesmo faria com a pedra, mas assim que a linha desapareceu, o mesmo se passou com o objeto a ele amarrado. Uma semana depois retirou-a e pregou-a à coberta para que recebesse bastante sol e chuva. Pôs uma segunda de molho. Esperava conseguir fazê-lo com todas elas, antes que começassem a mostrar sinais de deterioração. À medida que navegavam para sul, aguardando ainda a forte corrente que os ajudaria a passar do Brasil para a África, começaram a ver grupos de cachalotes que seguiam na mesma direção. Eram animais enormes, com focinhos que, de perfil, se assemelhavam a pequenos rochedos, por baixo dos quais se viam maxilares comicamente magros, armados de temerosos dentes. As caudas eram fendidas e mais pequenas, e pareciam menos acrobáticas que outras baleias que já tinham visto. A habitual fauna marinha de toninhas, golfinhos e tubarões era abundante, mas os peixes comestíveis pareciam mais difíceis de pescar, visto que navegavam com maior velocidade e ondulação mais elevada. Por vezes aparecia um cardume para tornar possível o guisado de peixe, mas a alimentação consistia principalmente em carne salgada e pão duro, cheio de gorgulhos e lagartas. Ninguém tinha muito apetite. Porém, os condenados tinham um saco enorme de cascas secas de citrinos que dividiam entre si e mastigavam todos os dias um bocado. Gigantescas aves marinhas, chamadas albatrozes, tornavam-se cada vez mais numerosas à medida que avançavam para sul. Mas quando um ambicioso marinheiro quis apontar o mosquete a um porque lhe apetecia albatroz assado para o jantar, toda a tripulação o impediu, horrorizada. Trazia má sorte ao navio matar um desses reis das alturas. Uma nova doença agarraçou entre os fuzileiros e em breve se espalhou pela prisão. Voltaram as fumigações, as limpezas e a cal. De novo se encheram os estrados de isolamento e um condenado morreu no meio de uma enorme ventania. O cirurgião, Bauman, mais disposto a visitar doentes nestes dias de melhor cheiro, passava muito tempo entre a prisão e a entreponte. Sempre que o tempo permitia, ordenava nova fumigação, esfrega e camada de cal. Embora o ritual não tivesse outra vantagem para além de fornecer um pouco mais de claridade para que Richard, Bill, Will, Neddy e outros pudessem ler quando a coberta estava cheia de velas e marinheiros. Aconteceu que, durante esta série de desgraças, o próprio capitão Sinclair se mostrou um hábil marinheiro. Erguia a vela no preciso momento em que o vento estava de feição. Encurtava poucos minutos depois, se o vento se tornava demasiado forte. Subia, descia, subia, descia, subia. Não admirava que John Power, Willie Dring e Joe Robinson nunca aparecessem na prisão. Os grumetes precisavam de todas as mãos disponíveis. Nada pior do que a falta de gente para se conseguir um descanso decente entre os quartos de vigia. No fim de setembro, os ventos do equinócio acalmaram, os mares tornaram-se mais fáceis e a coberta acessível. O Alexander navegava bem, com bom ou mau tempo, de modo que nunca as ondas se quebraram sobre ele com a força suficiente para ser preciso reforçar as escotilhas. Tal acontecerá apenas uma vez, desde que tinham saído de Portsmouth. Tão entusiasmado quanto exausto, John Power regressava de vez em quando à prisão, sempre que os seus serviços não eram tão solicitados. O mesmo faziam Willie Dring e Joe Robinson, que pareciam nervosos e inquietos. Não faziam qualquer tentativa para se juntarem ao grupo de Power na antepara da proa. Facto que intrigava Richard, pois sempre esperara que a partilha do trabalho os aproximasse mais do companheiro. Mas, pelo contrário, mostravam-se pouco à vontade sempre que o viam. Durante várias semanas, as coisas mantiveram-se. Uma excursão à coberta para pescar ou fazer festas aos animais, leituras, canções, conversas entre os grupos, jogos de dados e cartas, algum esforço para comer. Estavam de novo a emagrecer e o pouco peso que tinham ganho no rio desaparecia, agora com aquela terrível dieta. Ninguém, junto à antepara da popa, notara coisa alguma de diferente. Não havia a mínima alteração na atmosfera, nada de murmúrios furtivos. Ninguém desceu ao porão para roubar pão, também quem o quereria. Willie Drink e Joe Robinson tinham-se metido no beliche e pareciam dormir ou dormitar constantemente. Foi o único sintoma que Richard notou, mas a que não deu importância, limitando-se a considerá-lo um pouco estranho. Afinal, tinham trabalhado muito durante duas semanas inteiras. Depois, no dia 6 de outubro, já perto do continente africano, um grupo de 10 fuzileiros desceu à prisão e levou John Power. Como ofereceu resistência, deram-lhe uma pancada que o pôs inconsciente e içaram-no pela escotilha, sob o olhar assombrado dos outros condenados. Uns minutos depois, os fuzileiros voltavam para retirar dois homens de Nottingham, William Payne e John Maynell, cujo beliche ficava ao lado do de Power. Depois, mais nada. Só que Power, Payne e Meinel não mais voltaram. Richard soube a maior parte da história pela boca de Stephen Donovan e mais um pouco por intermédio de Willie Dring e Joe Robinson. Power e alguns homens da tripulação tinham planeado um motim que dependia do facto de 2/3 dos fuzileiros não estarem capazes de entrar ao serviço. Nunca ouvi falar de esquema mais louco e absurdo, disse Donovan desconcertado. Tencionavam simplesmente tomar conta do navio. Uma loucura, sem qualquer método. Eu não sabia de nada. Aposto a minha vida que o jovem Shortland também não. E sua eminência, William Aston Long, nunca se prejudicaria assim. Afinal, quer candidatar-se a mestre quando voltar para casa. O velho Bones diz que não, embora não acredite nele. E o Esmeralda também não. Uma vez que se apossassem do tombadilho de popa e do canhão giratório, a ideia era enfiar os fuzileiros e os condenados no convés inferior, tomar o leme e navegar para a África. Provavelmente o Esmeralda, o Long, o Shortland, eu e o resto da tripulação seríamos fechados convosco na prisão. Duvido que tivessem planeado algum homicídio. Não se vai embora, pediu Richard, e voltou para a prisão para interrogar Willie Dring e Joe Robinson. Que sabiais do assunto? Perguntou. Olharam-no como se um peso enorme lhes tivesse saído de cima. Soubemos, por intermédio de Power, que nos pediu para participarmos, disse Dring. Disse-lhe que estava louco e que deveria desistir. Depois disso, ele não falava com ninguém enquanto lá estávamos, apesar de saber que não o iríamos denunciar. Depois, o Sr. Bones despediu-nos. Richard voltou à coberta. O Dring e o Robinson sabiam, mas não quiseram participar. O Bones, creio que sim. O que aconteceu? 2 condenados denunciaram-no à Esmeralda. Há sempre bufos, disse Richard, como se falasse consigo próprio. O Meinel e o Payne de Nottingham são uns belos patifes. Bom, o Dring e o Robinson aderiram ao código de honra entre os ladrões, enquanto o outro par se dedicou a conseguir louvores e melhor alimentação. Chamaste-lhes patifes? Porquê? Porque tem havido outras denúncias. Várias vezes suspeitei deles. Uma vez conhecidos os nomes, tudo se encaixa. Onde estão eles agora? A bordo do Scarborough, tanto quanto sei. O Esmeralda tomou um escaler para ir falar com Sua Excelência, assim que a separa o informou. Fui também para o içar pelas escadas acima. O Sirius enviou 2 dúzias de fuzileiros e os marinheiros, denunciados por esses bufos, foram presos. Quanto ao Sr. Bones e outros, não temos provas, mas não o tentarão de novo, por muito que detestem o Esmeralda por ter batizado o rum para depois o vender. E Power? Perguntou Richard com a garganta apertada. Foi para o Sirius, onde ficará pregado ao convés. Certamente não regressará ao Alexander. Donovan olhou para Richard com curiosidade. Gostas mesmo desse rapaz, não gostas? Sim, muito. Embora perceba que se há de meter sempre em sarilhos. Há homens que os atraem, tal como um ímã atrai os pregos de ferro. É um deles. Mas mesmo assim não acredito que tenha cometido o crime de que o acusaram. O Richard passou a mão pelos olhos e sacudiu a cabeça, zangado. Estava desesperado por ir para casa tratar do pai doente. Eu sei, mas se te serve de consolação, Richard, creio que uma vez que tenhamos passado a cidade do Cabo e não haja possibilidade de Johnny regressar a casa, vai transformar-se num condenado modelo. Não era grande consolo. Talvez porque o próprio Richard pensava não ter cumprido as suas obrigações filiais. A maior parte do tempo pensava no primo James farmacêutico e não no pai. Havia uma coisa a fazer que poderia auxiliar John Power e fê-lo sem hesitar. Deu a conhecer o nome dos bufos de uma antepara à outra. Bufos eram bufos e voltariam a sê-lo. Quando Scarborough chegasse à cidade do Cabo, receberia a notícia. Todos os condenados de Botany Bay saberiam o que Payne e Meynell tinham feito. A vida não seria fácil para eles. O cirurgião Bauman tinha a resposta para o ambiente geral de tristeza e depressão que invadira os condenados. Obrigou-os a novas fumigações, a esfregar e a caiar de novo. Quero fazer duas coisas, Richard, disse apaixonadamente Bill Whiting. Uma é apanhar o cabrão do Bauman e fazer-lhe explodir pólvora na cara, esfregá-lo com óleo de alcatrão e pintá-lo todo de branco. A outra é mudar a merda do meu nome, Whiting. Nota. O nome significa qualquer coisa como branqueado. Fim de nota. Sim, a cidade do Cabo era muito bela, mas na opinião dos condenados, que apenas podiam observar e nunca experimentar, não se comparava ao Rio de Janeiro. O rio fora não só visualmente assombroso, como estivera cheio de pessoas felizes e naturais, com cor e vitalidade. A cidade do Cabo tinha um atrativo mais sujo e poeirento, e ao seu porto faltavam as hordas de alegres barcos de mantimentos. Os rostos negros que avistavam não sorriam. Talvez fosse um simples reflexo do rigoroso caráter calvinista dos holandeses. Muitos edifícios estavam pintados de branco, que não era a cor favorita dos condenados do Alexander. E poucas árvores se viam dentro da cidade propriamente dita. Por trás da pequena planície da costa, erguia-se uma grande montanha lisa e arborizada no cimo. O que os livros diziam a seu respeito era verdade. Uma camada de densas nuvens descia e espalhava-se como um pano sobre a montanha da mesa. Tinham passado 39 dias no mar desde a saída do rio e chegaram a 14 de outubro, no pino da primavera austral. Perfaziam agora 154 dias, 22 semanas, desde que a frota saíra de Portsmouth, e tinham navegado 9.900 milhas terrestres, embora lhes faltasse ainda muito que percorrer. Os 11 navios nunca se tinham separado. O governador Comodoro, Arthur Philip, mantivera unida a pequena frota. Para os condenados, a chegada a um porto significava que o chão e a comida não se moviam. No dia a seguir à chegada, trouxeram para bordo carne fresca, acompanhada por maravilhoso, fresco e fofo pão holandês e alguns vegetais verdes, couve e umas folhas escuras de forte sabor. Imediatamente recuperaram o apetite. Os condenados trataram de se entregar ao crítico problema de se fortalecerem o suficiente para sobreviverem à etapa final da viagem, que se dizia ser de 1.000 milhas mais longe do que de Portsmouth, diretamente ao rio.